Olha só meu Deus que sou lindo, invadindo aqui meus ouvidos, faz até chorar. As paredes me guardam com outros que também fizeram da liberdade a prisão, ilusão. Aquele ditado, cadeia, presídio, parece hotel. Não cometo errado, que Deus te livre e guarde. A sua vida, a sua liberdade vale mais, muito mais. Não desande, seja forte. Não imaginava, nem tinha pensado, mas sempre senti um pressentimento no correr dos dias, sei lá. Eu sabia, não existe um crime perfeito. Na mão da polícia apanhei, fui descoberto, a justiça me pegou, o juiz me condenou. E a vida desse homem para sempre foi danificada. Agora na cela pequena e muda, cumpro minha pena e do mundo isolado. Agora sou mais um detento, sem voz, sem valor e com a mente virada. Na cela escura, lembrei das loucuras, do mal praticado, da vida bandida que eu era. Era rasteiro, ligeiro, polícia, quantas vezes escapei, driblei. Era um veneno, muito louco, muito esperto, muito esperto. Artista bancava o esperto, o errado é claro, era certo pra mim, pro honesto. Eu dava vaia, chamava de otário, minha vida era muito melhor. Enganava a todos, queria ser rei, desrespeitava as leis. Meu lema, confusão, então, meu irmão, fui longe demais. E numa certa ocasião, com a arma na mão, sem compaixão, joguei pra trás o irmão. Um gesto deslocado, pirado, embriagado. Um jogo de azar na arte de enganar. Fui enganado, agora diplomado 121. Aqui nesse lugar, na detenção, na detenção, detenção, detenção, o homem chora, detenção, na detenção, detenção, sem passado, sem presente, sem futuro, sem memória, detenção, na detenção, detenção, detenção, o homem chora, detenção, detenção, mais mala cada vez, cada vez. O lado sombrio da culpa da cela é triste, não venha pra cá. O passo covarde é mais que o passo da covardia que possa pensar. Conselho sobrava, eu não aceitava, família e amigos não adiantavam. Minha teimosia era tanta. Em casa estranha entrei, valores roubei. Rico ou pobre eu manipulei, cheques passei. Carros puxei, andava disfarçado. E se alguém me olhava, eu me retirava, me escondia. Mas na minha mente alguma coisa me dizia: vou mudar, quero mudar, vou conseguir, vou conseguir. Eu a mim mesmo enganei, prejuízo causei. Vergonha carrego, não nega, vingança persegue, corrói. Vou sair daqui, eu quero mudar, a notícia correrá. Às vezes penso em fugir daqui, às vezes penso em fugir daqui, mas não tenho nada a perder, o risco correr, mas logo a fuga é frustrada. As armas dos guardas, os olhos em mim, eu volto a pensar e deixo pra lá. Meu erro foi grave, a causa perdida, 10 anos peguei, não há mais saída. Dá vontade até de me matar, mas chorar não adianta e nem comentar. O passado lembrar, minha pena cumprir. Agora que sou um detento, me reintegrar, mostrar meu valor, minha cara. 8 anos passaram, bom comportamento era 10, era 10. O passado morreu, um novo homem ergueu. Pra ser campeão, pra ser campeão, eu consegui, eu consegui. Na detenção, na detenção, detenção, detenção, detenção, o homem chora. Detenção, na detenção, detenção, sem passado, sem presente, sem futuro, sem memória. Detenção, na detenção, detenção, detenção, o homem chora. Detenção, na detenção, detenção, mais mala cada vez, cada vez. Agora cidadão, emprego arrumar, talvez estudar, abram alas pra mim. Paguei minha dívida, porta abrir, talvez eu chorar, talvez vou sorrir. Nunca mais voltar, não olhar para trás, poder falar com fé e repetir: cadeia, nunca mais, cadeia, nunca mais. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Cadeia, nunca mais. Detenção, na detenção, detenção, detenção, na detenção, o homem chora. Passado, sem presente, sem futuro, sem memória. Detenção, na detenção, detenção, detenção, o homem chora. Detenção, na detenção, detenção, mais bala cada vez, cada vez. É, mano, a vida atrás das muralhas, não é brincadeira não aí. Quem achar que a vida do crime tem valor, dá moral, tá completamente errado. Só quem sentiu na pele o inferno de lá é que sara.